com mais de 412 votos. Quero ver que tu tocar 412. Burdotes, 515 notas diferentes. Um minuto e meia não significa Kate, sai pra cá, sai pra cá, sai pra cá, sai pra cá.